sincero, sou tão cínico às vezes. O tempo todo estou tentando me defender. Digam o que disserem, o mal do século é solidão. Cada um de nós imerso sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição. Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai. Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões. Hoje a tarde foi um dia bom. Saí pra caminhar com meu pai. Conversamos sobre coisas da vida e tivemos um momento de paz. É de noite que tudo faz sentido. No silêncio eu não ouço meus gritos. E o que disserem, meu pai sempre esteve esperando por mim. E o que disserem, minha mãe sempre esteve esperando. Verdadeiros amigos sempre esperarão por mim. E o que disserem agora, meu filho, espera por mim. Estão nossos dias serão.